solidão fico olhando as estrelas, procurando você, e você não está. Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia. Onde está você que não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui, sempre por aí, longe de mim? Que amor é esse que me faz sofrer e longe de você não consigo mais viver? Vem, vem matar a saudade. Que vontade de te ver, sou louco por você. Vem e traz a felicidade. Eu preciso desse amor, deixa do jeito que for. Coração bate mais forte, pensamento vagueia. Onde está você que não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui, sempre por aí, longe de mim? Deixa do jeito.